Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui todo domingo na Rio Sul Rádio. Tá começando mais um Criadores e Criaturas. O programa de hoje abre uma série de três programas em que a gente vai homenagear dois artistas ou duas bandas, uma nacional, uma gringa. O programa de hoje é em homenagem aos Paralamas e ao The Police. Quando os Paralamas começaram, muita gente fez referência ao The Police, diz que eles eram muito parecidos com o The Police, e realmente, se você buscar na obra dos dois, tem muita coisa em comum. Mas o The Police terminou rapidamente, foi uma banda que lançou 5 álbuns só, e os Paralamas estão aí até hoje, apesar de todos os perrengues do acidente aéreo aí de ultraleve do Herbert Viana, que deixou ele numa cadeira de rodas, mas eles seguem firmes na estrada. E o programa de hoje então é homenagem a essas duas grandes bandas. Primeiro bloco, só Paralamas. No segundo bloco, só The Police. Então vamos começar com covers de Paralamas. A primeira delas é de Ney Matogrosso. Vamos lá, bom programa pra vocês. Espero que vocês se divirtam tanto quanto eu. We'll be right back. Criadores e criaturas. Mais rápido do que um avião em chamas, capaz de preencher grandes orifícios sem fazer o menor esforço. Apresentando pela primeira vez em estreia internacional, assaltaram a gramática em nova fórmula, novo sabor, afetaminado. Vai! Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, botaram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia no meio da boca, a língua. Oh, oh, só não pode beber com a boca no gargalo, não perca o show do intervalo. Lá vem o poeta, com sua coroa de louros, Betalha, Pimentão, Arião, Gordo. O poeta é a pimenta do planeta. Metros distantes, os melhores lances do primeiro tempo, não perca os piores momentos. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, botaram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e onde não devia. No meio da boca. criadores e criaturas. Você não quis escutar, agora não peça, não faça promessas. Eu não quero dizer, nem quero acreditar, que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber. Bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Mesmo querendo, eu não vou. Eu vejo seus erros, não há nada de novo. Ainda somos iguais, então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber. Estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Jamais, não me abandone jamais, não me abandone jamais, não me abandone. Criadores e criaturas, especial Paralamas e The Police. Você ouviu nesse bloco, vamos começar lá da primeira até aqui. A primeira que você ouviu foi Ney Matogrosso cantando O Beco. O Beco que tá no álbum Bora Bora, dos Paralamas. Depois teve o Lulu Santos com o Gabriel Pensador, fazendo a sua versão de Assaltaram a Gramática. Depois veio o Paulo Ricardo cantando Me Liga. E o Roupa Nova com a sua versão de Meu Erro. Só peso pesado da música brasileira regravando os Paralamas. Bom, agora vamos com dois artistas diferentes, de gerações diferentes. Versões para músicas dos Paralamas na voz do Patufu e também do Metrô. Seu coração, se o que você fazia era certo ou não. E a mocinha se perdeu olhando o sol se pôr. Que final romântico, morrer de amor, relembrando na janela tudo que viveu, fingindo não ver os erros que cometeu. E assim, tanto faz, se o herói não aparecer. E daí, nada mais. Seus sonhos não restou nenhum. Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu. Só você não viu, não era filme algum. E a mocinha se perdeu olhando o sol se pôr. Que final romântico, morrer de amor, relembrando na janela tudo que viveu, fingindo não ver os erros que cometeu. E assim, tanto faz, se o herói não aparecer. E daí, nada mais. Escuto uma mensagem no ar. Vai

queria ver no escuro do mundo. Onde está tudo que você quer pra me transformar no que te agrada, no que me faça viver? Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Legal, legal. Esse aí foi o Jay Wacker com sua versão para Quase um Segundo. Antes teve o Biquíni Cavadão interpretando a novidade do disco Selvagem. E também teve o Metrô cantando Mensagem de Amor. E o Pato Fu com sua versão do disco Música de Brinquedo para Ska. É isso aí, são 8 covers de Paralamas. Vamos pro intervalo então, que na volta tem 8 covers do The Police. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas de volta. No primeiro bloco você ouviu só covers dos Paralamas. E agora vamos com covers do The Police. A primeira que você vai ouvir agora é uma versão da banda Brasil para Wrapped Around Your Fingers. Depois tem versões ainda em espanhol, em português e até em inglês. Só esperar que vocês vão ouvir coisas boas. Zero. All engine running. Liftoff. We have.

Grande mistura esse bloco, hein? Abrimos com a banda Brasil cantando Wrapped Around Your Fingers. Depois teve o Control Machete gravando em espanhol Rolando por la Luna, que é uma versão de Walking on the Moon. Teve o Léo Jaime com a sua versão de So Lonely. Na voz do Léo Jaime ela virou Solange. E outra mulher homenageada foi a Roxanne. Só que aqui ela veio na voz da Cris Delano. Bom, por falar em mulher, vamos seguir agora com a nossa amiga Alanis Morissette, que no seu disco acústico fez essa linda versão de King of Pain. There's a little black spot on the sun today. There's a black hat caught in a high tree top. There's a flag. There's a fossil that's trapped in a high cliff wall. There's a dead salmon frozen in a waterfall. There's a bluebell beach by a springtime sail. There's a I'm not afraid to Criadores e criaturas. Muito bem, seguindo a nossa tradição de terminar mais pesadinho, Machine Head com Message in a Bottle, e antes teve o Anthrax com sua versão de Next to You. Teve ainda a Rita Lee com seu Every Breath You Take, que é daquele disco Boss and Roll, e abrimos essa sequência com Alanis Morissette, do seu disco também acústico, veio a versão de King of Pain. Pessoal, vocês repararam hoje que eu tô absolutamente fanho, gripado, minha voz está mais anasalada do que nunca, mas isso não impede de vir aqui tocar boa música para vocês. Afinal de contas, minha voz é o que menos importa nesse programa. Galera, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, para quem curte o rock and roll, as duas bandas homenageadas serão Titãs e AC/DC. Vocês não perdem por esperar. Até lá, abraço. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas, com DJ Nandão.